abriu a boca e falou que Jesus Cristo nunca existiu e que nunca salvou. Pois, fique sabendo que Jesus tá te filmando. E a cada hora que passa, mais o fogo tá queimando. Eu vejo a trajetória, caminho escolhido por diabo, dividindo da glória. Então meu falo, reparo, esmago. Quem é contra Deus? Pois eu te digo de novo, diabo, não serei seu. E pra você digo bem claro, minha decisão, se vai Deus que está comigo, escuta minha oração. Não é aleijado, não é cego, não é mudo, não é surdo, onipotente, onisciente. Meu Deus é o criador de tudo, é um absurdo. Não, é um absurdo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a nossa salvação. Ele é o Deus, criador da vida, Deus, que sempre me motiva, Deus, que me dá alegria, Deus, me livra da agonia, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, ele é o criador. Mal te leva no embalo, pro buraco, vai ser tragado, julgado e considerado derrotado, derrotado, derrotado, derrotado, derrotado, derrotado, derrotado, derrotado. Se continuar jogando nesse jogo sujo do diabo, de Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, ele é o criador, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, Deus, criador da vida, ele é o criador da humanidade, do universo e desse mundo, da humanidade, do universo e desse mundo, da humanidade, do universo e desse mundo, ele é o criador da humanidade, do universo e desse mundo, da humanidade, do universo e desse mundo, ele é o criador. Ele é o criador. Ele é o criador.